com o brilho vai se propagar. Quando você a me empacar, beijo ofuscar, se apagar. Ao ver seu belo olhar brilhar, como a verdade pode se calar, sabendo que a mentira morrerá. Vitória. Vejo todo dia e toda noite, mas não penso em fechar meus olhos, não. Gosto de ver essa merda pra saber o que pode aparecer. Gosto de te ver correr atrás do rabo, engraçado até, porque sou eu que chamam de cadela. Coitado de você, e pensar que vai me abusar, bebê. Eu sou uma fera, sou uma cafetina, e você, meu bem, é a minha puta louca. Vou te arregaçar, acabar com a sua vida, e a culpa foi sua por me fazer esperar. Mentir pra mim, perda de tempo, amor. Tenho olhos e ouvidos no céu e na terra, sem caô. Agora é só esperar. Vou te fazer mamar, chupar o caralho da porra da minha vida, que você só soube inventar. Tentou me derrubar, pena que sou um monumento, e se eu caísse iria ser em cima da tua cabeça, meu bem, pra te fazer gritar de dor. O seu lamento acabou virando minha diversão, e agora o que faço? Coringa e Arlequina gritando de dor, enquanto seu império eu tomo. É difícil acreditar, me dê um tapa na bunda e vou te contar. Me bote pra sentar e eu vou gozar, chupa minha teta e eu vou chorar. Leite da tua boca até o chão, bebezão. Acabou o meu verso, caralho, e esqueci de dizer porque da porra dessa música se chama Diamante. Diga agora que eu vou te contar, não me repetir. Nem pesquisa, iluminar a fita, pego a visão. Eu sou indestrutível, irmão. Morda a lata, grite, enfie, bate, nada vai mudar. Minha cara vai ficar no lugar. Pois sou assim, diamante bruto que não vai conseguir lapidar. Caso eu queira, eu farei, mas sem ajuda de merda como você, que pensa que pode mudar só pra ter uma hora, um dia, quem sabe ao meu lado. Não sou de usar coleira, não. Mas se me der uma, espero que seu nome esteja nela. Porque vou te amordaçar e amarrar, pra que você nunca mais morda lata ou bata. Porém, espere que isso eu farei só por você, em você. Diamantes são indestrutíveis, diamantes são imbatíveis, diamantes são duros e inlapidáveis. Diamantes não quebram, diamantes não choram, diamantes não gritam, diamantes não são como você. Diamantes